Como oleiro conto as mãos da forma ao vaso, como barro quero sentir tuas mãos moldando meu ser. Vem agora, quebra em mim o que não serve, me faz de novo, pois só com teu tocar minha vida eu sei vai mudar. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, Jesus, toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em a tempestade, quando estendes tua mão, não falta provisão. Como foi curado cego em Jericó, com teu tocar, faz o inferno se calar. Em tuas mãos eu sei a poder. Senhor,